capítulo 2, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Estas duas cartas são duas cartas referenciais para a vida de qualquer um de nós, se queremos verdadeiramente servir ao Senhor, se queremos ser líderes no corpo de Cristo. Isso não tem a ver com ter título. Estávamos conversando, eu e o Azaf, sobre algumas questões, e é algo muito comum entre nós, alguém que estava aspirando por uma posição. Ele tinha uma expectativa, ela tinha uma expectativa de alcançar uma posição na igreja. E não lhe deram oportunidade. Isso é muito comum no meio do sistema religioso. Como também muitos que trabalharam, e um dia falam assim: eu trabalhei, e ninguém honrou, ninguém foi grato a mim. São deturpações do sistema religioso que nada tem a ver com a obra de Deus. Quem serve ao Senhor não se preocupa com nada. Eu não estou dizendo que não será honrado, será. O Senhor mesmo providencia a honra a todos os seus filhos. Mas, quando nós queremos ser líderes no reino de Deus, isso nada tem a ver com sermos revestidos de um cargo que chamam de liderança na estrutura, mas tem a ver com sermos autoridades de Deus, por onde passarmos. E Deus vai fazendo algumas coisas assim, sobrenaturais, simples, mas sobrenaturais, que homem nenhum poderia fazer. Se nós tivéssemos tentado, vamos fazer o culto lá no Ministério da Defesa, manda ofício, peça alguém que tem influência, provavelmente não redundaria em nada. Mas quando Deus quer alguma coisa, ninguém impede. Quando Deus tem algo através da minha vida, através da sua vida, pode ter certeza, irmão. As duas cartas de Paulo a Timóteo são cartas referenciais para todo aquele que quer ser um líder no reino de Deus. Trabalhar, executar o que Deus tem para executar através de nós, como fruto daquilo que Ele está executando em nós. E o capítulo 2 desta segunda carta, o versículo 14 diz assim, 2 Timóteo 2, 14. Lembra-lhe estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Eu quero apenas te situar. Paulo está escrevendo uma carta a um dos seus filhos, um dos seus discípulos, filhos na fé, a um dos seus discípulos, recomendando algumas coisas. Timóteo era um obreiro novo, um menino que estava começando ali o seu ministério, e Paulo vai lastreando o ministério de Timóteo com algumas instruções que são instruções sólidas, imutáveis de Deus a todos aqueles que querem ser líderes do reino do Senhor. E a primeira coisa que ele fala nesse versículo é sobre isso. Olha, você quer ser alguém líder do Senhor, Timóteo? Você quer ter frutos diante de Deus? Lembre a todos os irmãos, não tenham palavras de contenda, isso para nada aproveita. Versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Repita comigo, irmão, aprovado. Obreiro que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo 15, ele tem uma imensidão de ensinos para cada um de nós. Primeiro, procura. é uma palavra ou um verbo, eu procuro, eu vou procurar, eu vou, que expressa a mesma coisa que Deus disse a Josué lá no primeiro capítulo: ser forte e corajoso, não temas, levanta-te, vá adiante. É uma decisão e um trabalho nosso pessoal. É um trabalho, um esforço pessoal. Você é que vai procurar. Você é que vai buscar. Você é que vai se esforçar. Você, Timóteo, é que vai se empenhar. Não pense que Deus vai mandar um anjo para te acordar. Levanta, filho, levanta, é para ir na igreja. E aí acaba o sono e milagrosamente a gente se levanta e já está quase pronto. E já... Não, a gente vai ficar realmente o corpo, a carne, vai falar assim: é sono, é domingo, eu não vou. Nós é que vamos dizer: eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu é que vou procurar. Segunda coisa, apresentar-te a Deus. Não é o esforço para ninguém, não é o esforço para realizar alguma coisa para os homens verem, não é o esforço para eu executar algo para mim mesmo ou para alguém. Eu me apresento a Deus. Meu relacionamento é com Deus. Isso não significa a desculpa que muitos dão: não, eu não preciso ir à igreja, não preciso me submeter a ninguém, eu não preciso estar em comunhão com lugar nenhum, eu tenho um relacionamento direto com Deus. Mas Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso tem um significado muito maior do que aquele que a gente lembra quando fala com um ímpio: olha, você tem que ir por Jesus. Significa: ninguém tem acesso a Deus se não for através de Jesus. E a igreja é o corpo de Jesus na terra. Então, ninguém tem acesso de comunhão íntima com Deus se não for através do corpo de Jesus, através de Jesus. Por isso, nós temos que estar ligados à igreja, ligados uns aos outros, juntas, vínculos, caminhada, comunhão. Porém, nós nos apresentamos através da comunhão com o corpo, é a Deus. Procura apresentar-te a Deus.